yeah. This is for the Desha Cat. Não quero saber de mais nada, deixa quieto. Cansei dessa palhaçada, já sei o resto, já sei do gesto. Na madrugada, mano, seguinte direto, é diverso, é feito inverso, é feito na inverso. Trecha no boteco, correndo atrás do teco. Se na Libia tem um treco e não havia mais do treco. Ali eu via de perto, se desvia tá esperto. Quem devia, deveria ficar bem mais alerto. Porque o ratatata vai dar patada já. De uns que tá com a nuca travada, sem 99, eu vou só na Heineken. Vai Niken, sai além, na vibe não cai ninguém à toa. Mas eu tô com certas pessoas, espertas, boas ou más. Depende se caçou ou quer paz, se causou tamo atrás. Cada caso é um caso, tem uns que zoa demais. Tá no atraso, sem prazo, fingindo ser animais. O jogo é de canibais, bota povo no togo. É mais ovo de novo no povo em estado terminais. Que tem estado em terminais, e o estado tem estado de atestado sem ver sinais. Enquanto a Babilônia queima, irmão, eles vão dar tudo que tem em mão. Se os porcos teimam em vão, eles não têm noção. Eles estão sem loção, pedem pra caralho. Somos ordinários, somos odiados por desavisados, pobres mercenários. Mas que se foda essa porra toda, quero que se exploda. Estronda, corta onda, e ela costuma dar uma brisa boa e dá tempo pra nós curtir. Mas essa porrada é da muito doido e dá mais uma leda lá. Junto uma seda pra bolar um pra chapar. Rapa tá dando tapa na pantera. Ninguém escapa da galera e tem uma pá na espera. Louco pra ver a Babilônia sincera, onde a insônia se encerra. Na terra, os bricks que ficam nos picos às vezes berram. Tá dito, ficou esquisito, às vezes te enterram. Eles te ferram. Da vida, nada se leva, nada se eleva. Cê pode até voar, melhor que a névoa. Mas vai cair, porque aqui todos os seres erram. Enquanto a Babilônia queima, irmão, eles vão dar tudo que tem em mãos. E os porcos teimam em pão. Eles não têm noção, eles estão sem loção. Fedem pra caralho.